Programação musical aqui no Front, e neste domingo já entramos oficialmente na Semana da Criança. A molecada já está chegando aqui no estúdio. Vamos lá, vamos entrando aqui, ó. O que vocês querem ouvir? Hã? Galinha Pintadinha? Tá bom. O ouvido de vocês, a saúde mental é de vocês, enfim, né? Se os pais de vocês autorizam, não me responsabilizo aí por eventuais traumas causados. Bom dia, molecadinha, tudo bem? É, estou sentindo falta de alguns de vocês, né? A turminha não está completa hoje, deixa eu contar aqui, né? Era para ter 15, mas o Hermoginho desistiu, confere. O Jessinho quis ir para outro cargo, digo, a turma. O Diltinho não foi aprovado, né? Os amiguinhos não deixaram ele concorrer. Cadê o Zezinho? Zezinho tá de castigo e não pode sair da grade? Não pode sair da casa? Poxa vida, hein? O que será que ele aprontou? Bom... Então tem 11, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, isso. Anicinha, Rudineizinho, Edilinho, Benizinho. Benizinho, você não tinha perdido os direitos políticos, Benizinho? Bom, enfim, Luizinho e Darcizinho. Ó, tá aqui o presente de vocês, parabéns. Vocês já podem passar de ano para a próxima legislatura e voltar aqui para comemorar no Dia das Crianças também no ano que vem, combinado? Ô, Niltinho, vem cá. Eu tenho uma boa notícia e uma notícia ruim pra te dar. Qual que você quer ouvir primeiro? A boa? Bom, a boa é que você, né, fez 3.998 votos. A galerinha realmente gostou do seu trabalho aqui na Câmara Júnior. Agora, a ruim, sabe qual que é? É que, mesmo você sendo aí o terceiro mais votado, seus companheirinhos não cumpriram a meta e você ficou de fora. Tá? Não conseguiram os votos suficientes aí da sua coligaçãozinha, não tá reeleito, tá? Mas ó, não precisa chorar não, ok? Depois a gente conversa um pouquinho mais. De qualquer forma, ó, parabéns, 3.998, baita apresentão, hein? Ô, Fernandinho, vem cá, meu presidente mirim, vem cá. Ó, tá aqui o seu presente, ó, 2.205 votinhos, não deu pra você se reeleger não, tá? Ô, Marininho, vem cá. Ó, tá aqui teu presente também. Ó, um cartão vermelho, bonito, né? Com o número 2052, deve ser o número de votos. E a inscrição não passou. Acho que alguém tá de sacanagem com você, viu? Próximo. Coquinho, ô menininho, vem cá. Precisa ficar assim não, ó. Ó, o presente de 2030 votos não dão a você uma nova cadeira. Mas eu tenho certeza que você vai encontrar um emprego que pague bem mais que 8 mil reais por aí, tá? Fica tranquilo. Ô, Paulinho, vem cá, eu sei que é você aí vestido de tiririca, vem cá, deixa o burro amarrado ali, vem pra cá, menino, tá aqui, ó, esse é o seu presente, nesse saquinho, tá vendo, 569 votos, você não plantou isso? Então, aqui se planta, aqui se colhe, tá bom? Pra você. E aí, pessoal, vocês gostaram do presente recebido em outubro? É, alguns acham que não, né? Mas, ó, vocês aí, ó, por favor, desocupem a cadeirinha que tem novos amiguinhos aqui pra entrar. Vamos lá, entrem aí, ó, amiguinha Nancyzinha, vamos lá, Protetorzinho, Eliseuzinho, Rogerinho, Marcinho, Joãozinho, Inezinha, Celininho, Jeffsonzinho. Sejam bem-vindos, entrem. De presente dos amiguinhos eleitores, vocês ganharam 4 anos de mandato. E aí, pergunta, né? Que presente vocês vão dar para os eleitores? Uma dica, hein? Os eleitores não aceitam nada menor que um mandato honesto, sem conchavo, sem roubalheira e com foco no interesse da população e não nos interesses particulares, combinado? É isso aí. Fronte Transamérica, até meio-dia.